Pela Cultura FM, Café Musical. Repertório selecionado pelo maestro Walter Lourenção. Pois é, caro ouvinte, é bom lembrar de vez em quando de algumas obras estranhas, meio fora de esquadro, para dizer assim, como, por exemplo, a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, que o compositor Louis Moreau Gottschalk compôs em 1865. Muito interessante o trabalho que ele fez e acabou resultando numa peça de grande virtuosismo pianístico. E que nós vamos ouvir com a nossa querida Guiomar Novaes, natural de São João da Boa Vista, interpretando esta grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro de Gottschalk. Thank you. De Louis Moreau Gottschalk, que nós ouvimos a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro com Guiomar Novaes. Começando, portanto, o programa com uma grande mulher, esta grande pianista brasileira. Vamos continuar, então, com esta ideia de destacar a presença da mulher no fazer música, com Magda Taliaferro, que nasceu em 1893 e faleceu em 1986. Vamos ouvi-la executando a primeira dança de La Vida Breve, de Falla. De Manuel de Falla, ouvimos a primeira dança de La Vida Breve com Magda Taliaferro ao piano. E agora passamos para uma compositora, Louise Farranc, que viveu de 1804 a 1875 e que deixou vários quintetos muito bonitos, como o Quinteto número 1, Opus 30, do qual vamos ouvir somente o Allegro. A interpretação também é de uma equipe feminina, o Quinteto Delas, formado por extraordinariamente dotadas instrumentistas como Bettina Stegman, violino, Adriana Schincariol, viola, Maria Albi Trisoglio, violoncelo, Ana Valéria Polis, ao contrabaixo, e Helena Scheffel, ao piano. É uma gravação de 1998 do selo Paulus. Thank you. De Luiz Faranc, ouvimos Quinteto número 1, Opus 30, somente o movimento alegro, aliás, com o Quinteto Delas, formado por Bettina Stegman, Adriana Skincariol, Mari Albi Trisolio, Anna Valeria Polis e Helena Scheffel. E agora vamos para a organista Elisa Freixo, outra pessoa muito querida. Ela gravou com o órgão da Capela de Porrentruy, na França, a Fantasia e Fuga em Dó Maior de Bach, que nós vamos ouvir agora. Thank you. com Elisa Freixo, ouvimos Fantasia Fuga em Dó Maior, que ela gravou no órgão da Capela de Porrentruy, na França. E agora vamos ouvir uma peça própria para meditar, para fazer yoga, se você quiser, enquanto ouve, que é do nosso querido Alberto Marsicano, que usa o instrumento tradicional hindu, o sitar, juntamente com o Caíto Marcondes, que usa as tablas e a percussão. Nós vamos ouvir uma das cinco peças do seu CD, que trata de terra, água, fogo, ar e éter. O título geral é Essências. Nós vamos ouvir então a primeira parte, que se destina à terra e que diz o seguinte: a qualidade terrena da música incute esperança, encoraja e reanima. Thank you. de Alberto Marsicano, com ele próprio e Caíto Marcondes, nós ouvimos do CD Essência o trecho dedicado à Terra. Continuando, vamos então ouvir um outro talento feminino, a grande Ana Stella Schick, que eu conheci em Paris, visitei o apartamento dela, conheci o professor Michel Philippot, que era da ORTF, aí eu convidei para vir a São Paulo para dar aulas de História da Música no curso que eu tinha lá no MASP. Mas o mais importante é que eu regi um concerto com o Capricho de Igor Stravinsky, com a Orquestra Sinfônica Municipal, e foi Ana Stella Schick a intérprete, e foi um belíssimo concerto, por sinal. Uma grande artista. Vamos ouvi-la interpretando de Villa-Lobos Choros número 5, Alma Brasileira. Obra composta em 1925. Com a pianista Ana Stella Schick, ouvimos Choros número 5, Alma Brasileira, de Villa-Lobos. E agora vamos para uma balada de Chopin, a balada número 1, na interpretação de um grande artista que eu tive também o prazer de conhecer pessoalmente. E em várias ocasiões nos encontramos com várias finalidades. E um dia eu estava com ele em casa dele e ele sentou seu piano e começou a tocar, mas para minha surpresa começou a tocar jazz. Eu fiquei ouvindo, parado, paralisado. Quando acabou, eu disse: mas você sabe que você é um grande pianista de jazz? Ele disse: regular, regular, mais ou menos, mas não dá para competir com os grandes que tem aí pelo mundo afora. Isso aqui eu toco só para mim, aqui em segredo, no meu estúdio. Vamos ouvir então Jacques Klein, que era de Aracati, do Ceará, onde ele nasceu em 1930 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1982. Vamos ouvi-lo interpretando de Chopin a balada número 1. de Chopin, ouvimos Balada número 1 com o pianista Jacques Klein. Encerrando o programa, desejando-lhe, caro ouvinte, um belíssimo dia. Café Musical. Repertório selecionado pelo maestro Walter Lourenção. Cultura FM. Emissora da Fundação Padre Anchieta.